Mestre, Salvador bendito, deste sua vida por amor a nós. Pra sempre reinarás, pra sempre todo céu e terra hão de te adorar. Eu exultarei com meu coração, meu rei. Lindo és, Cristo, quão formoso és, graça inesgotável, o maior tesouro, isso é o que és pra mim. Pois é o Rei dos Reis, o meu Senhor, o Rei da Paz, eterno Deus. Meu coração irá cantar até o fim a ti. Lindo és, Cristo, quão formoso és, graça inesgotável, o maior tesouro, quão maravilhoso és, Cristo, quão formoso és, graça inesgotável, o maior tesouro, isso é o que és pra isso é o que é.